Capítulo 30. Uma amizade improvável. Tony Carnes. Billy Graham e o cantor Johnny Cash eram amigos íntimos, confidentes e companheiros de pescaria. Suas esposas, Ruth Bell e Johnny Carter, eram parceiras de oração. Os dois podiam ficar sentados durante horas na mesma sala sem dizer uma palavra. Billy escrevendo um livro e Johnny compondo uma de suas canções. De vez em quando, Johnny interrompia para tocar um trecho da música que estava escrevendo e perguntava a Billy o que ele achava ou propunha alguma questão sobre a Bíblia. Na hora das refeições, as famílias se reuniam para orar, cantar e comer. Geralmente, a conversa logo evoluía para assuntos como família, amigos, problemas e desafios. Johnny sempre tinha uma lista de amigos com quem queria que Billy entrasse em contato, enquanto Billy se aconselhava com Johnny e pedia que ele orasse por sua família. A amizade entre Billy e Johnny começou porque Billy queria aproximar-se de seu filho, Franklin, e de seus amigos adolescentes. Franklin disse que desde criança adorava a música de Johnny Cash. Ele lembra ainda que em 1969, Billy telefonou para o governador do Tennessee para pedir que ele o ajudasse a conseguir um encontro com Cash. Billy estava vendo seu filho se envolver cada vez mais com fumo, bebidas, drogas e garotas. Franklin vivia mudando de escola, muitas vezes por causa de sucessivas expulsões. Em sua autobiografia, Billy Graham, o Evangelista do Século, Billy explicou que Franklin achava que estava conseguindo esconder tudo isso do pai, mas não estava, escreveu Billy. Pai e filho concordaram mais tarde que Billy havia procurado Cash com o objetivo de se aproximar de Franklin. A minha canção favorita era Anel de Fogo, diz Franklin. Papai queria aproximar-se de mim, aproximando-se de Johnny Cash. O velho Graham enquadrou a questão em termos mais globais quando visitou o cantor em sua casa nos arredores de Nashville. Cash disse à revista Country Music que estava curioso para saber o que Graham queria com ele. Fazia pouco tempo que Cash largara as drogas, passara a frequentar a igreja e casara com John. Jantamos e depois ficamos conversando por um longo tempo. Eu continuava esperando ele me dizer por que razão tinha vindo me ver. Graham disse que só queria conversar sobre música, um assunto que deve ter causado surpresa em seus amigos, por ele ser um evangelista. Então, de modo ainda meio velado, Graham tocou no verdadeiro motivo de sua visita. Ele disse que os meninos não estavam indo à igreja, que estavam perdendo o interesse pela religião. Achava que a música tinha muito que ver com isso, porque eles não gostavam de nada do que ouviam na igreja, recordou Cash. Graham reconheceu que a música da igreja parecia anacrônica. Em suas próprias cruzadas, o que eles mais tocavam eram hinos antigos. A coisa mais moderna que os jovens ouvem na igreja é Brilho Celeste e Quão Grande És Tu, disse o evangelista. Naquele momento, Graham parecia já ter percebido que Cash era um homem que gostava de desafios e mantinha sua própria direção espiritual, fazendo que seus amigos estivessem sempre em torno dele, ajudando a continuar no rumo por entre os percalços do caminho. Cash lembrou-se de como Graham despertou seu interesse. Ele me desafiou a desafiar outras pessoas, a tentar usar qualquer talento que eu porventura tivesse para escrever algo inspirador. Segundo Steve Turner, um jornalista cristão que começou a ajudar Cash a escrever uma autobiografia pouco antes da morte do cantor, em 2003, Cash foi conquistado por aquele pastor que, embora tão carismático quanto ele, era humilde e serenamente confiante em Deus. Cash tinha encontrado um amigo, um confidente e uma inspiração. Um garoto do sul como ele, mas alguém que havia traçado seu caminho reto. Bem, a primeira coisa que aconteceu, contou Cash, é que naquela noite, depois que Graham foi embora, escrevi What is truth? O que é a verdade? O simples fato dele ter vindo à minha casa me inspirou a escrever aquela canção, se é que podemos chamar isso de inspiração. Cash, então, conversou com June sobre a ideia de produzir um filme sobre Jesus em Israel. O cantor ainda apareceu numa cruzada em Knoxville e no Tennessee em 1970, a primeira de suas 30 participações em cruzadas. Juntos pelo Evangelho. O evangelista ficou intrigado com a honestidade de Cash ao falar sobre seus problemas e sua fé, e como essa honestidade tinha ligação com a multidão de pessoas que não frequentava nenhuma igreja. Graham convidou Cash para a cruzada que faria em Knoxville, no Tennessee, em 24 de maio de 1970. O que provocou certa apreensão em sua equipe. Houve certo alvoroço na equipe de organização, recorda Franklin. Foi como se ele tivesse convidado Elvis Presley. Billy disse à equipe de que Johnny era o tipo de pessoa que ele queria alcançar. Para Franklin, a ideia do pai era ministrar a Johnny e, ao mesmo tempo, alcançar outras pessoas. Papai sabia o tipo de público que Johnny trairia. Ao mesmo tempo, John e Johnny foram à cruzada sabendo que iriam ouvir o evangelho. O diretor musical de Graham, Cliff Barrows, disse que sabia que Cash estava acrescentando uma nova dimensão às cruzadas. Todos os caras que dirigiam caminhonetes e faziam parte da massa de peões iriam assistir. Poderíamos contar sempre com uma porcentagem maior de não convertidos que precisavam do Senhor. Na cruzada em Knoxville, Graham e Cash se juntaram para tomar parte na Revolução de Jesus no início da década de 70. Graham pregou sobre Jesus, que podia revolucionar a vida de uma pessoa, enquanto Cash deu testemunho do poder de Jesus para livrá-lo das drogas, que, como ele disse, não valem a pena. Cash estava entrando numa fase de aprofundamento espiritual. Até aquele ponto, Jesus era o seu salva-vidas. Agora, ele começava a ver Jesus como alguém que poderia torná-lo mais maduro. Ele definia essa mudança como a passagem da carreira para o ministério. Vivi para o diabo até agora, mas daqui por diante, viverei para o Senhor, dizia ele nas igrejas. Embora Cash tenha estabelecido parcerias com diversos ministérios e fosse pastoreado por Jimmy Lee de Nashville, seu relacionamento pessoal com Graham continuou a evoluir. Num dos episódios lendários de Nashville, Graham teve uma participação especial numa das canções de Johnny. O pregador disse, e disse Jesus. Cash foi inspirado por Graham e sua esposa a filmar a vida de Cristo em Israel. O caminho do Evangelho foi comprado pela Associação Evangelística Billy Graham em 1972 e usado com muito sucesso em campanhas de evangelização. Em 1972, Graham e Bill Bright, na Cruzada Universitária para Cristo, realizaram a sua monumental conferência evangelística da Revolução de Jesus, a Expo 72, em Dallas, no Texas, com um público de 150 mil pessoas. Graham pregou no que ele chamou de um Woodstock religioso, tendo Cash e um de seus amigos, Chris Christopherson, como artistas principais. Cash cantou, vejo homens como árvores caminhando, uma coisa chamada amor e tempo de cear. Graham e Cash se aproximaram cada vez mais, embora Cash ainda sofresse recaídas esporádicas, provocadas por seu doloroso passado de depravação e desespero. O evangelista de cabelos dourados e o homem de preto pareciam ser os dois amigos mais improváveis. Um companheiro fiel e constante. Graham e Cash se identificavam em muitos aspectos culturais pelo fato de suas raízes estarem no rude sul rural dos Estados Unidos. Eles cresceram entre igrejas batistas e celeiros, churrasco na grelha, bolo de milho, carne de porco e feijão os deixavam com água na boca. Num nível mais profundo, porém, suas histórias de vida não poderiam ser mais diferentes. Johnny tinha andado por caminhos de perdição, enquanto Billy nunca passara por esta fase. Billy escolheu a estrada reta e estreita, comenta Turner. Mesmo depois de seu retorno à fé em 1967, a vida de Cash foi acidentada, cheia do que ele chama de burrices, e quando voltava a usar anfetaminas, ele podia ficar fora de controle. Cash também estava desapontado com alguns ministérios nos quais havia procurado ajuda. Segundo Turner, ele sentia que alguns o tinham abandonado, outros o exploravam. Portanto, foram a lealdade e a integridade de Graham que atraíram Cash. Graham se mostrou fiel ao longo dos anos, tanto em seu relacionamento pessoal com Cash, quanto em sua teologia. Graham não parecia mudar suas convicções teológicas facilmente. Billy era como um farol firme e constante para Cash, diz Turner. Billy continuou sempre tendo um caráter estável. Quando Cash tinha suas recaídas, provavelmente não contava para Billy Graham, embora June possa muito bem ter desabafado com Ruth. As duas oravam juntas constantemente por seus maridos e filhos. Cash disse a Turner que em 1977 ficava constrangido toda vez que Billy lhe perguntava sobre a biografia do apóstolo Paulo, que estava escrevendo porque naquela época ele estava chapado demais para escrever. Na década de 80, os tabloides ficaram alvoroçados com rumores de que Cash estaria tendo um caso e que não tinha ido a duas cruzadas de Graham por estar completamente drogado. Cash negou o uso de drogas e disse que ninguém conseguiria separá-lo de John. Apesar disso, entrou num programa de reabilitação. Ainda que Graham soubesse de todos os detalhes das besteiras de Cash, o fato é que ele continuou sendo um amigo afetuoso e leal em qualquer circunstância. Papai não deixou de ser amigo dele e ponto final, diz Franklin. A fé pessoal de Cash não mudou, mas sua intimidade com Deus sim. Johnny nunca teve problemas com a fé, mas teve problemas com a vida, comenta Franklin. Billy continuou a convidá-lo para suas cruzadas e depois que Cash se livrou das drogas, incentivou-o a terminar seu livro sobre Paulo, o Homem de Branco, que ele publicou em 86. Quando Cash e Graham estavam juntos, eram como dois irmãos colhendo algodão, um de pé, bem firme, tirando o algodão do fruto e o outro se abaixando de vez em quando para cortar. Franklin diz que foi esta sensibilidade sulista que os aproximou, depois de estabelecido um alicerce comum em Cristo. Johnny nunca perdeu seu amor pela vida rural, e o meu pai também não. A comida que eles apreciavam, as coisas de que gostavam, revela Franklin. Johnny adorava levar os Grãs para sua cabana de pesca em Port Richey, no rio Pinchachacoste, e para sua casa de estilo antigo em Montego Bay, na Jamaica. Na primavera de 76, depois de fazer um café tão forte que ninguém conseguia beber, Cash saiu para pescar com Graham. Eles foram para o campo de pesca de Deslittle, pegaram os camarões, pequenos peixes e lulas para servir de isca. e passaram o dia pescando, falando sobre passagens bíblicas e ouvindo canções. Estas viagens eram um pouco rústicas para as mulheres. Ruth sempre ficava aliviada de voltar para o hotel na Jamaica, depois de passar um tempo na cabana de Cash, caindo aos pedaços, cheia daqueles bichinhos nojentos e de tábuas soltas. Mas onde quer que estivessem, os Caches e os Grants eram como uma família. Já na velhice, os casais se falavam pelo menos dia sim, dia não, às vezes diariamente. Gran era meio hipocondríaco e pegava o telefone para manter Cash a par das mazelas que tinha ou poderia ter. Cash ouvia uma por uma, pacientemente, e no final eles riam e oravam um pelo outro. Quando Ruth adoeceu de uma doença gravíssima e potencialmente mortal, June passou 6 horas orando à sua cabeceira. Os telefonemas de Cash para Billy Graham eram muitas vezes recheados de perguntas sobre a Bíblia, algumas tão difíceis que o evangelista apenas aconselhava Johnny a perguntar a Deus quando chegasse ao céu. Após terem comemorado seu primeiro Natal juntos em 74, Graham escreveu um bilhete para Johnny que resume os muitos aspectos de seu relacionamento. Quando Ruth e eu fomos embora, tínhamos lágrimas nos olhos. Passamos a amar vocês como poucas pessoas que conhecemos. Os momentos divertidos que passamos juntos, a comida deliciosa, a conversa interessante, as noites de luar, as reuniões de oração, as músicas que ouvimos. Mateus 24 está batendo a porta. Não sai da minha cabeça. Tenho a sensação de que será um grande sucesso. Com certeza, o grande sucesso foi a amizade deles em Cristo.